que te darei, meu mestre. Meu tudo é nada em si. E se eu te der o quanto tiver, serei devedor a ti. Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em nossa salvação. Mas o meu nada é tudo se posto ao teu dispor. Haja o que houver e venha o que vier, sou todo teu, Senhor. Meu nada é tudo se posto ao teu dispor. Haja o que houver e venha o que vier, sou todo teu.